A Voz da Alemanha passa a apresentar mais um programa da série Passeio pelas Cidades Alemãs. Focalizaremos hoje Frankfurt do Meno. Ao microfone, Sandra Dicken e Enio Infante. Frankfurt do Meno, cidade do estado do Hesse, é o maior centro financeiro da República Federal da Alemanha e um dos seus principais núcleos de indústria e comércio. A cidade deve sua origem e desenvolvimento à posição geográfica que ocupa. Com 422 instituições bancárias, das quais 275 têm suas sedes no exterior, Frankfurt é o centro econômico da Alemanha. A Bolsa de Valores de Frankfurt é a maior da Alemanha e nela são operados em torno de 2/3 das transações sobre valores imobiliários das bolsas alemãs. A nível internacional, a Bolsa de Frankfurt ocupa o 4º lugar, após as de Tóquio, Nova York e Londres. 45 museus, o mesmo número de galerias, 27 teatros e 80 cinemas contribuem para que a cidade seja também uma metrópole da cultura e da arte. Para que convergem autoestradas e ferrovias? A 11 quilômetros do centro de Frankfurt está localizado o imenso aeroporto Reno-Meno. Com cerca de 860 decolagens e aterrissagens diárias, com um fluxo anual de 30 mil passageiros, o Reno-Meno é um dos mais importantes aeroportos do mundo. É considerado exemplar em termos de eficiência, segurança e serviços. Dele partem 82 companhias aéreas e cerca de 200 empresas de aviões de frete para 5 continentes. Em primeiro lugar, a nível mundial, está o Centro de Cargas. Uma joia arquitetônica do final do século XIX é a estação central da rede ferroviária alemã, da qual o turista pode conseguir ligações rápidas e diretas com praticamente todas as grandes cidades europeias. Ainda no campo dos transportes terrestres, não poderíamos deixar de citar o Frankfurt-Kreuz, a Cruz de Frankfurt, o entroncamento rodoviário mais importante da Alemanha, onde se cruzam as ligações das autoestradas Hamburgo-Basileia e região do Ruhr-Munique. Já nos tempos do Primeiro Império Alemão, Martinho Lutero caracterizava muito bem a então cidade livre de Frankfurt como uma mina de ouro e prata, para a qual fluíam tudo que nasce, cresce e se produz em terras alemãs. A denominação Frankonofurt, que significa passagem dos francos, surge pela primeira vez em uma escritura de doação lavrada por Carlos Magno no ano de 794. Na cidade foram eleitos e coroados imperadores alemães até inclusive o século XIX. Em Frankfurt eram praticadas lucrativas transações comerciais. O dinheiro entrava em franca circulação. No ano de 1403, surgiu na cidade o primeiro banco monetário e creditício. Com a cobrança de juros por parte dos cristãos sendo proibida pela igreja, foram principalmente os judeus que formaram a aristocracia financeira de Frankfurt. Se meus rapazes não quiserem, não haverá nenhuma guerra. É uma frase atribuída à senhora Rothschild, mãe de 5 filhos que passaram a história econômica da Europa. Até hoje, paralelamente às cidades de Londres e Zurique, Frankfurt é um dos mais importantes centros bancários da Europa e a cidade ganhou em prestígio ao ser escolhida para a sede do Instituto Monetário Europeu. De 1815 a 1856, Frankfurt foi a capital da Confederação Alemã. Em março de 1848, na Paulskirche, a Igreja de São Paulo, reuniu-se a primeira Assembleia Alemã, que redigiu leis fundamentais e constituintes. Frankfurt do Meno tem uma população de 650 mil habitantes, dos quais cerca de 187 mil são estrangeiros. A cidade é governada por uma aliança do Partido Social Democrático e do Partido Verde, e a Assembleia Legislativa Municipal conta com 33 membros do Partido Social Democrático, 35 da União Cristã Democrática, 15 do Partido Verde e 10 do Partido Republicano. O prefeito Andreas von Schöller pertence ao Partido Social Democrático. Em Frankfurt, são realizadas inúmeras feiras comerciais de importância internacional. O histórico Römerberg é a praça mais antiga de Frankfurt e foi justamente nela que tiveram lugar no século XI as primeiras feiras. Em 1240, através do imperador Frederico II, a cidade recebeu o privilégio de feira. Uma grande atração tem desde há anos a Feira Internacional do Livro, a qual todo outono europeu reúne livreiros e autores de todo o mundo. Esta feira atribui todos os anos o Prêmio da Paz dos Livreiros Alemães. Neste ano, o destaque é para o Brasil. Arno Rochol nos prestará a seguir mais algumas informações sobre o evento. Do dia 5 a 10 de outubro próximo, o Brasil será o país tema da maior Feira Mundial do Livro, que se realiza anualmente em Frankfurt. Para corresponder à importância do evento e ao peso cultural do nosso país, há mais de um ano que um comitê organizador vem trabalhando para bem representar o Brasil. Além de se contar com dezenas de escritores, editores e órgãos voltados para o livro, também serão realizados vários eventos paralelos, como exposições, apresentação de dança, teatro, cinema, etc. Estes eventos obedecerão ao princípio da parceria, ou seja, da relação teuto-brasileira, e irão apresentar vários aspectos do nosso povo e da nossa cultura. Tendo em vista essa dimensão da presença do Brasil na Feira do Livro deste ano, a redação brasileira da Deutsche Welle está dando um grande destaque ao evento em sua programação. Desde o início deste mês, estamos transmitindo um programa semanal dedicado exclusivamente à Feira do Livro e ao Brasil como país convidado. A partir de agosto, vamos passar para 2 e em setembro serão 3 programas semanais. Do dia 1 a 14 de outubro, vamos fazer 2 boletins diários sobre a feira. E além dos nossos canais normais, via ondas curtas, toda essa cobertura jornalística ainda está sendo retransmitida por dezenas de emissoras brasileiras de leste a oeste, de norte a sul do país. Com isso, esperamos estar contribuindo decisivamente para dar aquele sucesso à presença do Brasil e da sua cultura na Feira do Livro de Frankfurt deste ano. Frankfurt está celebrando, em 1994, o jubileu de seus 1.200 anos. Os festejos já tiveram início no último dia 22 de fevereiro, com a realização de cerimônias solenes e eventos artístico-culturais, como o Dia das Portas Abertas na Alte Oper de Frankfurt. Com a reconstrução dessa casa de espetáculos, a cidade passou a ter, a partir de 1981, um novo centro de concertos e congressos que não tem similar. O prédio foi construído a partir de 1873 e a Alte Oper foi inaugurada em 1880. Qual é o jubileu que a cidade de Frankfurt sobre o Meno está comemorando em 1994? Enviem as suas respostas em separado para A Voz da Alemanha, Redação Brasileira, Programa Passeio pelas Cidades Alemãs, Caixa Postal 12.153, CEP 22.022, IFEM 970, Rio de Janeiro. Ou diretamente para a nossa emissora Deutsche Welle, ILAP Brasilien, 50588, Colônia ou Köln, Deutschland. E passemos a um outro aspecto desta cidade que está comemorando em 1994, 1.200 anos. Existem poucas cidades que desenvolveram uma cozinha própria e Frankfurt pertence a este círculo exclusivo. Desde os tradicionais Stöffsche, Handkäse mit Musik e outras guloseimas da região, até as especialidades de todos os países mediterrâneos e islâmicos, chegando até os pratos de sushi japonês, a gastronomia de Frankfurt oferece uma ampla palheta de variedades culinárias. Além dos excelentes restaurantes dos grandes hotéis e dos cerca de 20 estabelecimentos de primeira categoria do setor gastronômico, a ampla oferta culinária não se encontra à disposição dos amantes da comida internacional apenas no centro da cidade, mas também nos bairros vizinhos. Além do mais, os preços não são demasiado elevados. Quem quiser provar a comida típica da região não deverá deixar de ir a Sachsenhausen, onde poderá escolher uma das especialidades locais, como, por exemplo, Rippchen mit Kraut, costeletas com chucrute, Handkäse mit Musik, queijinhos com cebolas cruas picadas, azeite e vinagre, ou as Frankfurter Würstchen, as famosas salsichas de Frankfurt. Mas o prato mais importante é a Grüne Soße, o molho verde que é preparado com 7 ervas aromáticas frescas. Este prato, típico da cozinha de Frankfurt, que era o preferido do poeta Goethe, poderia constar de um livro de receitas culinárias da Nouvelle Cuisine. O molho verde é leve, fresco e extremamente saboroso. Pode ser servido com carne bovina ou com ovos. Todas estas especialidades têm o melhor sabor quando comidas em uma taberna típica, como em Sachsenhausen, onde em grandes mesas compridas de madeira é fácil bater um papo com os moradores locais. A bebida regional é o Apfelwein, denominado Ebelwein na região. O vinho de maçã, a sidra, que se prepara com o suco fermentado da maçã. Os cafés com terraços e as confeitarias demonstram ao visitante que aqui existem especialidades irresistivelmente doces, como um bolo chamado Frankfurter Kranz e os deliciosos Bettmännchen. Qual é o jubileu que Frankfurt do Meno está comemorando em 1994? As respostas deverão ser remetidas em separado para A Voz da Alemanha, Redação Brasileira, Programa Passeio pelas Cidades Alemãs, Caixa Postal 12.153, CEP 22.022, IFEM 970, Rio de Janeiro, ou diretamente para a nossa emissora. Deutsche Welle, ILAP Brasilien, 50.588, Köln ou Colônia, Deutschland. Frankfurt tem inúmeros prédios que despertam a atenção dos visitantes, como, por exemplo, os dois edifícios mais altos da cidade, o do Messeturm, com cerca de 295 metros, e o do Europaturm, com 331 metros. O prédio da prefeitura, situado no Römerplatz, que data da época medieval e foi cuidadosamente reconstruído, desperta atenção pela sua beleza e é, ainda hoje, sede da municipalidade. Não poderíamos deixar de citar a Catedral do Imperador, a Kaiserdom, onde os soberanos alemães foram eleitos a partir de 1356 e coroados a partir de 1562. Em Frankfurt foram eleitos 36 dos 52 reis do Sacro Império Romano da nação alemã. A duração de nosso programa não nos permite citar os inúmeros prédios e monumentos da cidade. No entanto, vamos mencionar ainda a casa onde nasceu, em 28 de agosto de 1749, Johann Wolfgang von Goethe. Essa bela morada patrícia foi restaurada e dá uma ideia do que foi a casa dos pais do mais célebre dos poetas alemães. Deixamos também de citar as belíssimas áreas verdes da cidade e dos inúmeros desportos que aqui são praticados. Faltou tempo também para que pudéssemos discorrer longamente sobre os museus e as manifestações artísticas e musicais que têm lugar nesta cidade. E não por último, de informar sobre o Balé de Frankfurt, de importância internacional, que é dirigido pelo dançarino e coreógrafo norte-americano William Forsythe. A Voz Alemanha apresentou mais um programa da série Passeio pelas Cidades Alemãs, diretamente de Frankfurt do Meno. Uma cidade do estado do Hesse que está comemorando em 1994 o jubileu de seus 1.200 anos. Participaram do programa direção técnica Gerhard Dantfort, locução Enio Infante, apresentação e produção Sandra Dicken. E atenção para os nomes dos ouvintes sorteados entre os que responderam acertadamente à pergunta do passeio à Fulda. Luciana Pimentel Figueiredo, Campina Grande. Robson de Góes Pereira, Santo Antônio da Platina. Cícero Carlos Oliveira da Silva, Juazeiro do Norte. Itamar dos Reis Nunes, Catalão. Eliezer de Azevedo Falcão, Maceió. Fábio José da Silva, Tatuí. Eliel dos Santos, Nossa Senhora das Dores. Arnaldo Noburo Nagata, Campo Grande. Paulo Ayrton Gouveia Pacheco, Parnaíba. Hélio Breckenfeld, Boa Vista. Celito Brito, Guanambi. Paulo Jorge Ferreira, Bagé. João Roberto Brito, Caicó. Sebastião Sérgio Jesus Santos, Niterói. João Maria B. Guimarães, Belém. Matheus Duarte Moreira Alves, Belo Horizonte. Paulo Fernando de Lima, Caruaru. Mônica Mandel Fernandes, Balneário Camboriú. Maria José Braga Cesário, Manaus. E Joaquim Chaves Neto, Teresina.